Quadras de música. Música. Na primavera o amor anda no ar. Na primavera os bichos andam no ar. Na primavera o pólen anda no ar e eu não consigo parar de espirrar. No verão os dias ficam maiores, no verão as roupas ficam menores. No verão o calor bate recordes e os corpos libertam seus suores. Eu gosto é do verão, de passearmos de prancha na mão, saltarmos e rirmos na praia, de nadar e apanhar um escaldão. E ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol. Patrocinado por uma bebida, qual é que é? Na escola a ameaça abrir, no outono passo a noite a tossir. No outono há folhas sempre a cair e a chuva faz os prédios ruir. No inverno o Natal é baril, no inverno andei gripado e febril. No inverno é verão no Brasil e na Suécia suicidam-se aos mil. Eu gosto é do verão, de passearmos de prancha na mão, saltarmos e rirmos na praia, de nadar e apanhar um escaldão. E ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol. Patrocinado por uma bebida, qual é que é? Caros ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 171ª emissão de Quadras de Música, um programa de minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje, e finado o mês de junho, dedicado especialmente aos ouvintes mais novos, iremos nos centrar num agrupamento musical português. Pela primeira vez, a Fúria do Açúcar oferece melodias suas para a banda sonora deste programa. Em dias marcados por temperaturas do ar elevadas em quase todo o território de Portugal continental, e este final de tarde de sexta-feira, 5 de julho, não foge à regra recente, começamos por recordar Eu Gosto é do Verão, faixa número 2 de O Maravilhoso Mundo do Acrílico, segundo álbum do grupo, editado em 1997, e que irá ser escutado nesta emissão. Não na sua totalidade, mas numa percentagem considerável. A faixa inaugural do referido trabalho discográfico tem como base a canção Ring My Bell, tornada popular em 1979 por Anita Ward. Escutemos Joana, Bate-me à Porta. Voltei para casa, sentiste saudades de mim? Eu acho que sim, pelo começar a par. Joana, bate lado eu ouvi barulho, julguei que era uma festa, resolvi entermar. Posso? Obrigado, obrigado. Vamos lá daqui, vamos lá matar o Zé Homem. Obrigado. Vamos lá daqui ao lado. Bate-me à porta, bate-me à porta, Joana, bate-me à porta. Sabe este trono? É assim. Joana, bate-me à porta. João Melo fala e até grita, amigos ouvintes, na terceira canção do álbum. É vez de atentarmos em violência animal. Às 7 da madrugada, mal o despertador toca, o Silva esmurra o relógio, vira-se para um lado e fuga uma canhoca. Levanta-se mal-humorado e já atrasado com a barba por fazer, corta-se com extrema violência e o sangue começa a escorrer. Mais tarde vai ao frigorífico, abre a porta e para o seu espanto, há de tudo até com boca, mas a manteiga tem ranço, vai daí e manda um berro. Vem a mulher a correr, o puto desata a gritar e eu tenho certeza que vai haver. Faixa número 4, aquela que dá o nome ao álbum. ouçamos a agitada O Maravilhoso Mundo do Acrílico. Há cada vez mais gente exigente a comprar fantásticas bugigangas que estão sempre a chegar. Tantas sensações, novos sabores e odores. Vinda para Fernália, toda em plástico às cores. Gente em crescente começa a usar. Musical escocês, essencialmente na sua fase inicial, a melodia número 6 não dá propriamente um conselho muito saudável. Beber, beber, beber. Beber, beber, beber, beber até cair para o lado. Beber, beber, beber, a lamber o que foi em. Vai acima, vai abaixo, todo lá dentro pela goela abaixo, a emborcar, a rotar, vomitando por todo lado. Yeah. uma dança diferente. Até no título da mesma e, obviamente, da próxima faixa, a número 10 de O Maravilhoso Mundo do Acrílico. Tem como título Masturdança. Antes era uma rodinha, toda a minha gente a dançar. Os meninos e as meninas, cada um com o seu par. Eram mandados a bailar, todos dando a sua mão. Agora é cada um para seu lado, no meio da multidão. Ir ao bar para embarcar, e o ambiente já aquece. Das colunas vão mandando dance, dance, dance. Toda a noite, na carola. Horas e horas sempre a abrir, amanhã outra noite há de vir. Os tons das canções continuam longe de ser de veras educativos. Peço perdão aos amigos ouvintes, mas compreenderão que a responsabilidade não é do vosso amigo locutor. Passemos para a faixa 11, interpretada em inglês, intitulada Long Dick Man. We're a long dick man. Yes, a long dick man. Long dick man. Hit it, Michael. meninos e meninas, senhoras e senhores, temos aqui dois presentes da Pão de Açúcar. São dois bonés que vão passar pelos rostos, sovacos e eu sei lá mais do que todas as partes bodybundas que deitem suor e que vão ser mandadas para a assistência pelo Luca para quem mais merecer os bonés. Quem é que mais merece? Quem mais alto salta? Também devo-vos dizer que os bonés estão autografados por todos os elementos da banda. O Luca é preciso. Seis anos depois da comercialização deste álbum dos A Fúria do Açúcar, quem adivinharia que uma das palavras do título da próxima canção iria ser comentada com frequência na praça pública, incomodando um eventual presidente da República Portuguesa. João Melo volta a falar muito em A Rota Palhaço. Nunca tive sorte nem nos bonecos da bola. O máximo que já fiz foi um 6 no totobola. Nunca fiz uma linha, nunca disse bingo! Todos gritam antes de mim e gastam o que têm ao domingo. Nunca ganhei jogos, óculos, dinheiro ou patins em linha, mas já perdi uma unha a escarafunchar uma raspadinha. Se faço uma infração, há um sorriso no polícia. Se tenho uma distração, há um sorriso no ladrão. Se alguém se queixa de ser mordido, sem dúvida que foi o meu cão. Se sorriu para uma boa zona, leva um empurrão do matulão. Se os bancos no bar estão ocupados, vazios só resta um. O meu já tem guardada a pastilha que vai ficar colado ao meu cu. Sempre o mesmo azar. Sempre. Perseguir tudo o que eu faço. Cabeça vai encontrar. Se há caca de pomba voar, na minha cara vai pingar. Se há um molho muito suculento e que tudo ameaça engordurar, é só para a minha camisa nova que de certeza vai espirrar. Se há uma criancinha amorosa, mas também toda lambuzada, é só a minha perninha que ela vai ficar bem agarrada. Se por prazer esmago o inseto contra o vidro do carro, o universo vinga-se e queima o estofo com o borrão do cigarro. Há sempre arrumadores a mandar, mas se digo que não tenho trocado, só há uma de três hipóteses: rebocado, assaltado ou arriscado. Se para o pôr afinado e a brilhar, gasto uma pipa de massa. A seguir vem um violento por trás e só ouço o som da desgraça. Sempre o mesmo azar. Seguir tudo o que eu faço. Sempre eu vou ouvir dizer: O-V-A-R-O, que não ligou à toa. É que Silvas são 28 páginas só na lista de Lisboa. Azar já eu tenho, minha senhora. Um prémio é muito suspeito. Desliguei-lhe logo o telefone. Também não havia de ser nada de jeito. Sempre. sempre, sempre o mesmo azar. Sempre, sempre, sempre perseguir tudo o que eu faço. Não são objetos voadores não identificados, mas são retratados como a invasão dos vulgarianos. Olá, Tiago. Conheces a minha voz? Sim, sou eu. O teu jogo preferido. A invasão dos vulgarianos. Vês no que deu tanto tempo e atenção que me dedicaste? Agora estou dentro de ti. Somos unos, indivisíveis, com a mesma identidade. Temos uma missão, lembras-te? Exatamente. Dizimar os vulgarianos. E não podemos falhar, Tiago. Já sabes, para os vencedores é glória. Para os vencidos, uma lágrima. Uma palavra de conforto e uma t-shirt. Não, Tiago, aquilo não é um shopping center. É o quartel-general dos vulgarianos. E olha como eles chegam aos milhares nas suas naves espaciais. Gasolina sem chumbo 98. Pode abastecer. Obrigado. Vamos procurar o vulgariano mor lá dentro e fazê-lo refém para obrigar os outros a renderem-se em nome da humanidade. Olha para eles. Parecem insetos. Mexendo-se nervosamente, atraídos pelas cores, pelos sons e a gastar pontos. Ali, Tiago, ali, à nossa direita. Quase não dávamos por ele. Tão bem disfarçado está. Repara como é banal. Não, Tiago, não te deixes enganar. Ele não está a pôr um detergente na carrinha. Está a usar a sua arma mais terrível. O poder de compra. Vamos a ele com força. Isso. A pistola bem encostada ao pescoço. Agora manda os outros renderem-se. Bem feito. Acabamos de semear o pânico nos vulgarianos. Somos os servidores da humanidade. Diz-lhes para pararem de gritar. E o vulgariano mor que chega para lá a perna, logo já cheira a urina. Com muita pena minha. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que, hoje, foi inteiramente dedicado ao agrupamento musical A Fúria do Açúcar, autores da canção famosa Eu Gosto é do Verão, que abriu esta emissão e retrata com veemência as temperaturas do ar elevadas que se têm verificado no nosso belo e estimado país, Portugal. João Melo, Ruca Rebordão, Zeca Neves, Múcio Sá e Filipe Larsen, membros do agrupamento musical em causa, foram responsáveis por O Maravilhoso Mundo do Acrílico, segundo o álbum do grupo, editado em 1997. Depois das faixas 12 e 13, escutemos a 14ª e última melodia do trabalho discográfico, que no seu título deixa uma questão pertinente em relação a vários versos escutados hoje. Que sentido é que isto faz? E, pela primeira vez neste programa, não serei eu a discorrer as habituais despedidas aos amigos ouvintes. De seguida, perceberão porquê. E assim, caros ouvintes, chegamos ao fim. Despedimos-nos com fraternidade. Até uma próxima oportunidade. Éramos senhores da terra, vivendo a nossa vida em perdigados. Um dia caiu um meteorito e fomos morrendo asfixiados. Sabemos que o mundo é complexo e entendê-lo ninguém foi capaz. Mas sem pretender simplificá-lo, alguém nos diga que sentido é que isto faz. Que sentido é que isto faz? Que sentido há de fazer?